na alva luz do dia. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua vez